comentadas de Jesus. Não que foi ferida lá na cruz, mãos ensanguentadas de Jesus. Mão que foi ferida lá na cruz, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, vem tocar em mim. Os meus inimigos se levantam contra mim, sorrindo eles aguardam que eu tenho um amargo fim. Minha alma então implora estar juntinho a ti, por isso eu te peço, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim. Tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim. Tão grande as minhas lutas, chego a chorar em mim. Parece que Jesus está tão longe de mim, pensando então que eu poderei cair, eu corro a suplicar, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim. Tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim.